olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem desanimar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Na minha angústia eu procuro me chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar minha paz, proponho só para mim olhar somente a ti. O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isto não traduz para mim satisfação. Eu olho para o céu, avisto uma luz, então repito assim: olhar somente a ti. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem desanimar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. E não olhar atrás. E não olhar atrás.